O Evangelho segundo Serguei. Serguei, ao sair da Galileia, adentra ao Éden, onde conversa com as criaturas de Deus. Pô, lá estava eu andando pelos jardins do Éden. Pô, você sabe como é que o reino de Deus é pasmo, né? Pô, fiquei andando de lá pra cá, não acontecia nada. Aí eu olhei assim, pô, vi de longe um cordeiro, olhei pro cordeiro e pensei, pô, cordeirinho sinistro esse. Aí eu pensei, pô, por que não rolar um love com o cordeiro? Cheguei lá, o cordeiro olhou pra mim, olhei pra ele, aí não deu outra, né, pô, transei o cordeiro e transei gostoso. Palavra da salvação. Cordeiro de Deus, cujo Serguei transou gostoso, tende piedade de nós. Depois, eu e o Cordeiro, aquele clima de love todo, virei pro Cordeiro, aí Cordeiro, vamos caçar o que fazer? Vamos. E eu e o Cordeiro andando para lá e para cá, aquela coisa toda. Aí nós vimos uma lhama, eu virei pro Cordeiro, Cordeiro, rola um 2x1 na lhama, não rola? Aí o cordeiro virou pra mim e falou, já é, Serguei, já é. Aí nós dois fomos transar uma lhama gostoso, pô. Super gostoso. Palavra da salvação. Cordeiro de Deus que se aliou a Serguei pra transar a lhama gostoso, tende piedade de nós. Pô, aí... cansei daqueles dois, continuei andando pelos jardins do Éden, aí de repente eu vi um jacarandá, aquele jacarandá frondoso, grande, bonito e imponente, falei, pô, tá aí, vou transar o jacarandá também, por que não? Ele tá ali parado, não vai pra lugar nenhum, virei pro jacarandá e falei, e aí jacarandá, vou transar você gostoso, e transei o jacarandá. Palavra da salvação. Jacarandá de Deus, cujo Serguei transou gostoso, dai-nos a paz. Daí, pô, pensei, pô, essas criaturas de Deus são lindas, pô, lindas mesmo. Poxa, fiquei impressionado com a beleza das criaturas de Deus. E aí eu continuei andando, quando, de repente, apareceu na minha frente uma betoneira. Aí eu olhei assim, pô, betoneira sinistra essa, já é, vou transar a betoneira também. Aí dessa vez eu fui passivo e deixei a betoneira me transar. Palavra da salvação. Betoneira de Deus que arrombou o rabicó do Serguei gostoso, tende piedade de nós. Aí eu tava andando ali e encontrei um vale de eucalipto. Eu falei, pô, eucalipto, esse cheirinho gostoso, esse clima todo, porra, adoro essa lavanda do eucalipto, esse amor que rola, sabe? Porque você sabe que é no eucalipto que rola o amor. E no eucalipto encontrei um koala e virei pro koala, e aí koala, já é, vamos dar uma transada gostosa? Vamos dar umazinha? Aí o koala virou pra mim, pô, demorou, vamos nessa, já é, transei o koala também. Palavra da salvação. Cordeiro de Deus que Serguei largou pra um lado pra trepar gostoso com um koala, tende piedade de nós. Há 18 anos no mercado, a UDR vem trazendo a você o que há de mais sólido em investimentos e consultorias de marketing aplicado. Tabelas de alocações, tabelas de recolocações, recolocação no mercado e recolocação no mercado de tabelas. A UDR traz a segurança e a confiabilidade do grupo Weihaustermichenfiehrer. Passe esse nome para seus amigos. Weihaustermichenfiehrer é um grupo que trabalha há 37 anos com a UDR na recolocação de tabelas de marketing alocadas para marketing prático de gerenciamento de negócios. Você está esperando, mas não será por muito tempo. No momento, todas nossas atendentes estão ocupadas, mas dentro de alguns instantes, o show começará. No momento em que o show começar, você vai poder chegar ao seu amigo do lado e matar a sua família!